Todos dizem amém, Jesus. Todos dizem amém, Jesus. Eu saúdo a amada igreja. Saluda a amada igreja. E os ouvintes. E os ouvintes. Com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Amém, igreja. Grita aqui comigo: glória ao Pai. Glória ao Padre. Glória ao Filho. Glória ao Hijo. Glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus. Graças a Deus. Que já nos deu a vitória. Que nos deu a vitória. Por nosso Senhor. Por nosso Senhor. E Salvador. E Salvador. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Se Deus é por nós. Se Deus é por nós. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Vamos orar. Vamos orar. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Ó Senhor, estamos nessa grande batalha contra o mal, Senhor. Quantos irmãos que se prepararam em oração. Quantos irmãos que se prepararam em santo jejum a Deus. Ó Jesus querido. Ó Jesus bendito. Ó Jesus maravilhoso. Tenha de misericórdia do teu povo. Tem misericórdia da tua igreja querida. Dai livramento, Jesus, para nós. Nesta caminhada, meu Deus. Nesse evangelismo. Qual estamos fazendo. Em busca das almas. E saciando a fome. Dos que estão necessitados, Senhor. Deus, livre a tua igreja primitiva. Doutrina divina, meu Pai, dos ataques dos demônios, da calúnia, dos oportunistas, meu Deus. Embora alguma falha de algum obreiro, de algum pastor, eles vêm com o oportunismo do diabo para querer, meu Deus, destruir a tua obra. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra. Tenha de misericórdia, Senhor, do teu servo. Tenha misericórdia, Senhor, de todas as tuas servas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs. De todo o Brasil e toda a terra. De Brasil e toda a terra. Abra a Santa Bíblia. Abra a Santa Bíblia. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Que se encontra. Que se encontra. No Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 5. Capítulo 5. Hoje estamos. Hoje estamos. Na poderosa campanha. Na poderosa campanha. Guerra contra o inferno. Guerra contra o inferno. Guerra contra a feitiçaria. Guerra contra a feitiçaria. Contra a macumbaria. Contra a macumba. Contra todo o mal em nome de Jesus. Contra todo o mal em nome de Jesus. Todas as campanhas que oramos. As campanhas que oramos. São reveladas. Pelo Espírito Santo. Reveladas por el Espíritu Santo. E Deus já me deu mais uma revelação. Uma revelação. Esses dias que eu estava ali. Os dias que estava aí. Com o Senhor em oração. Com o Senhor em oração. Todos esses dias. Todos esses dias. Reservado para Deus em oração e jejum. Reservado para Deus em oração e ayuno. Deus já me deu mais uma revelação. Deus me deu uma revelação mais. A favor da igreja. A favor da igreja. Ora, irmãos, quero que os irmãos orem bastante pela minha saúde. Quero que orem por minha saúde. Eu tomo os medicamentos. Tomo medicamentos. Eu tenho um problema, já sofro uns tempos com diabetes, pressão alta. Um tempo com diabetes e pressão alta. E esses remédios são muito fortes. São muito fortes os remédios. Causa muita sonolência na gente. Com muita sonolência na gente. E muitas vezes quer atrapalhar a gente de orar de madrugada. Atrapalha a gente de orar de madrugada. E eu gosto muito de orar pela madrugada. Gosto muito de orar por madrugadas. Então creio que Jesus já está fazendo a obra. Jesus já está fazendo a obra. Então orando a Deus pela madrugada. Orando a Deus por la madrugada. Deus já me deu a revelação. Deus me deu a revelação. Para o clamor do jejum mundial da última hora. Por del ayuno mundial de la última hora. Vai começar aos domingos. Que vai começar los domingos. O clamor do jejum mundial da última hora. Por del ayuno mundial de la última hora. Da justiça de Deus. De la justicia de Dios. A favor dos seus pequenitos servos e servas. Por de los pequeñitos siervos y siervas. Que ama a doutrina de Jesus. Que ama la doctrina de Jesus. Então é o clamor da justiça de Deus. O clamor da justiça de Deus. A favor dos teus servos e profetas. A favor dos seus servos e profetas. Contra o demônio da besta. Contra o demônio da besta. Ora, irmãos, o demônio da besta, a filmagem da besta. A filmação da besta. Como está lá no livro de Apocalipse. Como está no livro de Apocalipse. Capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 11. Versículo 11. Fala sobre a imagem da besta que fala. Da imagem da besta que habla. Qual o espírito da imagem da besta? Qual é o espírito da imagem da besta? Deu poder à segunda besta para que a imagem da besta falasse. Poder para que hablase la segunda bestia. e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a sua imagem. Todos que não adorassem sua imagem. Nós vemos que nos dias de hoje, meus irmãos, quantos estão sendo escravos de Satanás? Através da televisão. Através da televisão. Que agora a televisão da primeira besta. A televisão da primeira besta. A segunda besta recebeu o poder da primeira besta. Recebeu o poder da primeira. Através da internet. Através da internet. As redes sociais satânicas. As redes sociais satânicas. Por meio dessas redes de filmagens de Satanás. Por meio das redes de filmagens de Satanás. E todos aqueles que não adoram têm sido mortos. Todos que não adoram têm sido mortos. Aqueles crentes fiel a Deus. Crentes fieles a Deus. Os falsos profetas. Falsos profetas. Essas igrejas que estão vencidas pelo sistema da besta. Igrejas vencidas por la bestia. El sistema todos os servos de Deus que não põem. Todos os servos de Deus que não põem. E não adorem. Nem se adoram. Que não faz o gosto desses pastores. Não fazem o gosto daqueles pastores. Eles disciplinam, eles punem. Disciplina e expulsa. Tira do cargo. Quita del cargo. Ah, se você não vai. Se você não vai. É participar da nossa filmagem aqui. Participar da filmação aqui. Das nossas redes sociais satânicas. As redes sociais satânicas. É, você vai ser tirado. Você vai ser cortado. É o que está acontecendo aí. É o que sucede aí. Então, meus amados irmãos, agora essa imagem da besta de Satanás. A imagem da besta de Satanás. Agora está com a grande fúria. Está com a grande fúria. Querendo desmanchar. Querendo desmanchar. O lindo trabalho de Deus. O grande trabalho de Deus. Que fez no passado através dos seus servos e profetas. No passado através dos servos e profetas. O oportunismo do diabo. Oportunismo del diablo. Diante de alguma queda de um servo, um profeta de Deus que fraquejou e falhou e caiu. Diante da queda de um servo que caiu. Agora o sistema da besta. Agora o sistema da besta. Está. Falando dos servos de Deus. Falando dos servos de Deus. Das servas de Deus. Servas de Deus. Para trazer confusão à mente do povo. Para atrair confusão à mente do povo. Para que o povo abandone a doutrina de Jesus. O povo abandone a doutrina de Jesus. Para que o povo abandone a verdadeira doutrina. Abandone a verdadeira doutrina. E ali aceite as falsas doutrinas dos falsos profetas. Aceite a falsa doutrina dos falsos profetas. Olha, igreja querida. Mira, igreja querida. Vocês não devem se pegar nos homens de Deus, não. Não devem pegar-se aos homens de Deus, não. Não devem se apegar nas mulheres de Deus, não. E as mulheres de Deus não devem apegar-se. Nós somos apenas instrumento do Senhor. É instrumento do Senhor apenas. Se nós não vigiar, nós cairmos. Se não vigiarmos, caímos. E se você está pegado no homem, está pegado ao homem, você vai cair também. Também cairá. E dependendo da situação, igreja. Dependendo da situação. Que aconteça na igreja. Que aconteça na igreja. Ah, que um pastor caiu, um irmão caiu. O pastor caiu, a irmã caiu. Ele era um servo, era um profeta de Deus que pregava a verdadeira doutrina e caiu. Era servo de Deus pregava e caiu. Aí você está na idolatria a ele. Está com idolatria a ele. Você vai cair também. Você também cairá. Vocês têm que se pegar em Jesus. Tem que apegar-se a Jesus. Que essa doutrina que nós pregamos aqui não é nossa. A doutrina que pregamos não é nossa. Essa doutrina do Senhor Jesus Cristo que para morar no céu. A doutrina do Senhor Jesus Cristo para morar no céu. Então, se você ficar vendo essas imagens do YouTube aí, que essas imagens do YouTube vendo aí, dos Facebook, do Facebook, dos Instagram, do Instagram, das internet satânica, da internet satânico, ficar vendo esses documentários do diabo, esses documentários do diabo, vendo o que esses homens estão falando, o que esses homens estão dos servos e servas de Deus. Dos servos e servas de Deus. Todos vocês vão fraquejar e vão cair na fé. Todos também vão cair na fé. Porque estão dando ouvido a Satanás. Estão dando ouvido a Satanás. Estão dando ouvido ao espírito da imagem da besta que fala. Ao espírito da imagem da besta que habla. Que venceria até mesmo os santos, diz a palavra. Que venceria os santos, diz a palavra. Fazia que se vencesse todos os santos. Se vencesse todos os santos. Quantos crentes estão sendo vencidos pela essa imagem da besta? Quantos crentes estão sendo vencidos pela imagem da bestia? Estão escravizados por Satanás. Estão escravizados por Satanás. Nessas redes sociais do diabo. Nas redes sociais do diabo. Os irmãos mais antigos sabem. Os irmãos mais antigos sabem. Que antigamente. Os crentes fiel a Deus. Crentes fieles a Deus. Que não tinha conexão com essas coisas que nem existia. Não tinha conexão com as coisas que não existiam. Eles eram mais fervorosos. Eram mais fervorosos. E agora todos estão escravizados e caídos. Todos estão escravizados e caídos. Mas graças a Deus. Mas graças a Deus. Que Deus levantou. A igreja primitiva. Que Deus levantou a igreja primitiva. Doutrina divina na simplicidade do evangelho. Doutrina divina na simplicidade do evangelho. Para dar para dar a continuidade, la continuidad do trabalho da obra de Deus, trabajo de la obra de Dios. Então, meus irmãos, não se abate na fé, não se abate na fé com o que esses homens estão fazendo, o que estão fazendo esses homens, estão expondo os, até servo de Deus que já partiu com Jesus, até servo de Deus que já partiu com e alguns divisores também, e alguns divisores também que antigamente era da igreja, antigamente era da igreja, agora estão aí se levantando falando dos homens de Deus, se levanta e habla de los hombres de Dios, falando das coisas que já aconteceu no passado, hablando de cosas que aconteceram no passado. Por que não se levantou naquela época? Porque não se levantou na época? Porque é a estratégia do diabo. Era a estratégia. Olha o que diz a Bíblia. Olha a Bíblia. Nosso redor está Satanás. Ao redor está Satanás. E ao derredor. E ao redor. Ao nosso redor está o anjo do Senhor. Está o anjo do Senhor. E ao derredor está Satanás. E ao redor está Satanás. Buscando a brecha para quem possa tragar. Buscando a brecha para tragar alguém. Então o diabo vai esperando. O diabo não tem pressa para derrubar um servo, uma serva de Deus, não. O diabo não tem pressa para derrubar a serva de Deus. Ele demora, ele vai calculando. Está calculando. Até o momento certo para derrubar. Até o momento exato para derrubar. Por isso que Jesus nos ensina, igreja. Por isso que Jesus ensina a igreja. Para nós orar e vigiar. Para orar e vigilar. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Quem está de pé, cuide-se para não cair. Na tentação do diabo. Na tentação do diabo. Então, meus irmãos, minhas irmãs. Meus irmãos e irmãs. Sai desse sistema da besta logo. Salga del sistema de la bestia logo. Não fique dando ouvido a esses falsos testemunhos. Porque dando ouvido a los falsos testimonios. Olha o levante da besta como está. E a besta como está. Ah, os falsos profetas da besta. Falsos profetas da bestia. Aí colocando documentários. Colocando comentários. Falando acerca. Falando acerca. Ah, que pastor adulterou, que isso e aquilo, que era homem de Deus. Que pastor adulterou, que era homem de Deus. Vocês têm que se pegar em Jesus, não é no homem não. Tem que apegar-se a Jesus, não ao homem. Por que estão caindo, desanimando e saindo? Por que estão caindo, desanimando e saindo? Porque não estão pegados em Jesus Cristo. Porque não estão pegados a Jesus. Estão pegados no homem. Estão pegados ao homem. Por isso que Jesus ensina a sua palavra. Por isso que Jesus ensina a sua palavra. Aquele que construiu sua casa na areia e na rocha. Aquele que construiu sua arena, casa na areia e na roca. Aquele que vem os ventos na rocha, vem o vento, chuvas. Vem os ventos na roca, chuvas. Ele não caiu. O que significa vento? O que significa vento? É a luta, a tribulação. São as lutas e tribulações. As falácias que vêm dos homens de Deus para querer te abater. Falácias que vêm para abater. Mas se você está grudado em abraçando Jesus. Agarrado, abraçando Jesus. Com todo o seu coração. Com todo o seu coração. Você jamais vai cair. Você jamais vai cair. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Estão orando a Deus muito triste com essas situações. Orando a Deus muito triste com essas situações. Com essas coisas que estão acontecendo. Com essas coisas que sucedem. Eu orando a Deus, eu pedi a Deus que Deus fizesse alguma coisa. Pedi a Deus que Deus haga alguma coisa. Deus falou, meu servo, levante o clamor do jejum mundial da última hora. Levante o clamor do jejum mundial da última hora. É, agora nos domingos. Agora nos domingos. O clamor da minha justiça. O clamor de minha justiça. Favor dos meus servos e profetas. Favor de meus servos e profetas. Contra o demônio da besta. Contra o demônio da bestia. Você vai ver o que Deus vai fazer através desse jejum, irmãos. Vai ver o que Deus vai fazer através do jejum. Todos esses estão perseguindo os profetas de Deus, os servos de Deus. Todos que perseguem os profetas e servos de Deus. Vão receber o sopro divino de Deus que sai da boca de Deus contra eles. O sopro divino de Deus que sai de sua boca. Porque a Bíblia mesmo fala que na vinda de Jesus. A Bíblia diz na vinda de Jesus. A besta, o anticristo. A besta, o anticristo. Será vencido pelo sopro da ira de Deus que sai da boca de Deus. Vencido pelo sopro da ira de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes. Meus amados irmãos e ouvintes. De todo o Brasil e toda a terra. De todo o Brasil e la tierra. Deus falou comigo, faça esse jejum, meu servo. Falou comigo, faça esse jejum, meu servo. Agas. Não desanime com a luta. Essa palavra está falando comigo também. Não desanime, essa palavra habla comigo. Já também quis abater minha fé também. Também quis abater minha fé também. Quis abalar minha fé também. Cambiar minha fé também. Através dessas coisas. Através dessas coisas. Que aconteceram. Que sucederam. Com servos de Deus. Com servos de Deus. Deus falou comigo, você olha para mim, meu servo. Olha para mim, meu servo. Então levante esse clamor da última hora. Levante esse clamor da última hora. E você verá. E você verá. O que eu vou fazer. O que eu vou fazer? Deus vai desmascarar todos esses daí, irmãos. Vai desmascarar todos esses aí. Deus vai dar um chacoalho em todos eles. Dar um açoite em todos eles. e a igreja de Deus será exaltada. A igreja de Deus será exaltada. Deus está irado. Quantas ovelhas estão caindo, se desvanecendo? Quantas ovelhas caindo? Porque como diz a Bíblia. E como diz a Bíblia? É mister que acha os escândalos. É necessário que haja os escândalos. Mas ai daquele de quem vem um escândalo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Aqui já está sendo uma pregação já, hein? Está sendo a predicação. Aleluia. Então, meus amados irmãos, irmãs, amados irmãos, irmãs, se preparem. Prepare-se. Que domingo, domingo vai iniciar o jejum mundial da última hora. Será o jejum mundial da última hora. O clamor da justiça de Deus. O clamor da justiça de Deus. A favor dos teus servos e profetas que guardam a doutrina. A favor dos seus servos e profetas que guardam a doutrina. Contra esse demônio da besta. Contra esse demônio da bestia. Deus vai chacoalhar essa internet satânica. Deus vai chacoalhar essa internet satânica. Que anda falando mal dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Do mal de los hombres y mujeres de Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. A Bíblia diz, mas mister que vem os escândalos, tem que vir os escândalos. Tem que vir os escândalos. Mas ai daqueles que está provocando os escândalos. Ai daquele que provoca os escândalos. Caluniando, defamando os homens de Deus. Caluniando e difamando os homens de Deus. Então vamos lá, igreja. Então vamos, igreja. O Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Capítulo 5. Capítulo 5. Que diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. E chegaram a outra banda do mar. E vinieron al otro lado del mar. A província dos Gadarenos. A la región de los Gadarenos. E saindo ele do barco. Y cuando salió del barco. Le saiu logo ao seu encontro. Enseguida vino a su encuentro. Dos sepulcros. En los sepulcros. Um homem. Um homem. Com espírito imundo. Con espíritu inmundo. Qual tinha sua morada nos sepulcros. Que morava nos sepulcros. E nem ainda com cadeias. Y ni aun con cadenas. Ou podia alguém prender. Podía alguien prenderle. Porque tendo sido muitas vezes, porque muitas vezes havendo sido preso com grilhões e cadeias, preso com grilhos e cadenas, as cadeias foram por eles, las cadenas eram pedaços, feitas em pedaços, hechas en pedazos, e os grilhões e los grillos em migalhas, desmenuzados, e ninguém podia amansar, y nadie podía dominar, e andava sempre dia e noite, y siempre día y noche, chamando pelos montes. Estava chamando os montes, clamando pelos montes, clamando por los montes, pelos sepulcros, em los sepulcros, referindo-se com pedras, hiriéndose com piedras. É quando viu Jesus ao longe, quando viu Jesus de lejos, correu e adorou, correu e adorou, e clamando com grande voz disse, com gran voz dijo, que tenho contigo Jesus, que tienes conmigo Jesús, filho do Deus Altíssimo, hijo de Dios Altísimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque ele dizia. Porque le decía. Sai deste homem. Sal de este hombre. Espírito imundo. Espírito imundo. E perguntou qual o teu nome, Satanás. Y preguntó cómo te llamas. Ele respondeu. Y él respondió. Dizendo legião. Diciendo legión. É o meu nome. Es mi nombre. Porque somos muitos. Porque somos muchos. E rogava-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E lhe rogava muito que não o enviasse fora da região. Estava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Estava um grande ato de porcos pastando. Todos aqueles demônios. E todos os demônios. Lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos. Rogando e dizendo: manda-nos para os porcos. Para que entre neles. Para entrar em eles. E Jesus lhes permitiu. E Jesus lhes permitiu. E saindo com aqueles espíritos imundos entraram os porcos. Saliendo los espíritus inmundos entraron los cerdos. A manada se precipitou. Os quais se precipitaram. Por um despenhadeiro. Despenhadeiro. Para um despenhadeiro. No mar. E no mar. E era quase 2000. Eram quase 2000. E afogaram-se no mar. E se ahogaram no mar. Só até aqui, igreja. Solo hasta aqui. Amém. Amém. Grita, meu Deus. Diga, meu Deus. Meu Pai. Meu Padre. Fala o nosso coração. Abra nosso coração. O que nós precisamos ouvir. Necessitamos. Da parte do Senhor. Parte do Senhor. Amém. Amém. Podeis se assentar, igreja do meu coração. Podeis sentar-se, igreja do meu coração. Igreja querida, igreja querida, do meu coração, de mi corazón, Eis aí a mensagem. É aí o mensagem. Da palavra de Deus. La palabra de Dios. O Espírito Santo. El Espíritu Santo. Falando aos nossos corações. Hablando a nuestros corazones. Acerca de uma libertação. Acerca de la liberación. Que Deus fez. Que Dios hizo. Na vida do homem que vivia nos sepulcros. Na vida del hombre que vivía en los sepulcros. Perturbado por Satanás. Perturbado por Satanás. Usado pelo diabo. Usado por el diablo. Ninguém podia expulsar. Nadie podía expulsarlo. O demônio daquele homem. Ese demonio de aquel hombre. Ninguém podia expulsar. Nadie podía expulsar. Muitas religiões já foram lá. Muchas religiones fueron ahí. Muitos homens já foram lá tentar prender aquele homem. Muchos hombres intentaron prender el hombre. Mas não conseguiram. Pero no podían. Porque todo o poder foi dado a Jesus. Que todo poder fue dado a Jesús. Nos céus e na terra. Los cielos y en la tierra. Para expulsar. Para expulsar. Os demônios. Los demonios. Jesus diz: "Em meu nome expulsarão os demônios." En mi nombre expulsarán los demonios. E o que faltou também, meus irmãos? ¿Qué faltó, hermanos? Para aqueles homens. Para aquellos hombres. Jejum e oração. El ayuno y la oración. Jesus ensinou, igreja querida. Jesús enseñó, iglesia querida. Que os demônios só saem. Que los demonios salen. Somente. Solamente. Com oração e jejum. Con oración y ayuno. Se não tiver uma vida de oração e de jejum, se não tiver vida de oração e ayuno, não tem como sair. Não tiene como salir. Poucos dias desse atrás aí. Muchos días atrás aí. Eu estava passando na rua. Passando por la calle. E um homem passou por mim. Um homem passou cerca de mim. E ele se manifestou com o diabo. Se manifestou o diabo. Começou a gritar pela rua. Gritando na calle. Queria agredir as pessoas. Agredindo as pessoas, queria. Apareceram alguns crentes lá. Parecia crentes. Querendo ali expulsar o demônio daquele homem. Querendo expulsar o demônio daquele homem. E não conseguir expulsar. Não podiam expulsá-lo. E eu fiquei com toda humildade. Eu só faço as coisas. Estou fazendo as coisas. Na direção de Deus. Na direção de Deus com humildade. Aí o diabo reconheceu eu. Aí o diabo me reconheceu. Estava resolvendo algumas coisas na cidade. Estava resolvendo assuntos na cidade. E acerca do trabalho, do meu trabalho, com o trabalho. Sobre meu trabalho. Então, meus amados irmãos. Então, amados irmãos. O diabo reconheceu já de longe. O diabo reconheceu de lejos. E já vinha com as mãos para trás. Vinha com as mãos atrás. Já igual aconteceu com Jesus. Por isso que eu estou pregando essa mensagem. Jesus mandou pregar. Por isso estou pregando essa mensagem que mandou Jesus pregar. Ué, você tem luz, né? Você tem luz, dijo. É, eu estou louco para destruir você, mas não consigo. Eu luto para destruir, mas não consigo. Eu quero só uma brechinha sua só. Eu quero só uma brecha sua. Estou de olho em você já faz tempo. Estou de olho em você há tempo. Eu olhei para ele e disse: Satanás, cala-te. Dije: Satanás, cállate. E sai dele em nome de Jesus Cristo. Sal dele em nome de Jesus. Aquele homem caiu, meus irmãos. Aquele homem caiu, irmãos. No chão. E no suelo. Sem força. Sem força. E ele foi liberto por Jesus. E foi liberto por Jesus. Quantas vezes, meus irmãos? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes eu pegava o ônibus? Eu tomava o ônibus. As pessoas caíam endemoniadas. As pessoas caíam endemoniadas. Quantas vezes eu pregava na antiga igreja? Predicava na antiga igreja. E às vezes ia com um grupo de irmãos. Às vezes com um grupo de irmãos. É, para poder pregar. Para poder predicar. Nas campanhas que eu pregava. As campanhas que eu predicava. Irmã Gisa também ia com nós, né, irmã Gisa? Irmã Gisa ia também quantas com nós. Quantas vezes fez isso, né, irmã? Quantas vezes ia? O poder de Deus. O poder de Deus. Mas não vou ficar falando muito. Eu não vou ficar falando muito. Então já estarei me exaltando. Eu já estaria exaltando. Então, meus amados irmãos e irmãs, amados irmãos e irmãs, aquele homem vivia em sepulcro. O que significa sepulcros? O que significa sepulcros? Sepulcro onde enterra os mortos. É onde enterram os mortos. Quantas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs? Quantas pessoas, irmãos e irmãs? Que estão mortas. Que estão mortas. No pecado. En el pecado. Estão mortas. Estão mortas. Nos vícios. Nos vícios. Estão mortas. Mortas. Com o espírito do alcoolismo. Com o espírito do alcoolismo. Com o espírito das drogas. Espírito das drogas. Estão nos sepulcros. En los sepulcros. Do adultério, da prostituição. Del adulterio y la prostitución. E não consegue sair. No consigue salir. E não consegue. No consigue. Se libertar. Liberar-se. Porque não tem Jesus. Porque não tem Jesus. Aí muitos falam: ah, mas não, são coração duro. Diziam, muitos são de eles não querem ir para a igreja. Aí nós temos que ir atrás deles também. Temos que ir atrás deles também. Nós temos que ir ao encontro deles também. Temos que ir ao encontro deles também. Como nós estamos fazendo aqui na nossa igreja. Estamos fazendo na nossa igreja. Que bênção tremenda esse evangelismo que nós fazemos. Que bênção tremenda esse evangelismo que fazemos. Vendo aqueles homens naquela situação. Aqueles homens na situação. De rua. De calle. Muitas vezes sujos. Muitas vezes sucios. Passando fome. Passando hambre. Estão nos sepulcros. São sepulcros. Da morte. Da morte. Espiritual. Espiritual. E indo à morte física. Da morte física. Que é o diabo que dá gosto à bebida alcoólica. Porque ele dá gosto da bebida alcoólica. O diabo que escraviza o homem no mundo para ficar perambulando pelas ruas. Escraviza para deambular por las calles. É nas drogas. É nas drogas. Só que Deus diz a tua palavra. O que Deus diz em sua palavra? Que Ele nos deu poder. Ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões. Para pisar serpentes e escorpiões. E toda a força do maligno. Toda a força do maligno. E nada vos fará dano algum. E nada vos fará dano algum. Então, meus queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes. Queridos amados irmãos ouvintes. De todo o Brasil da Terra. Brasil da Terra. Vamos buscar a autoridade de Deus. Vamos a buscar a autoridade de Deus. Mas para nós poder expulsar esses demônios. Para poder expulsar esses demônios. Nós temos que ter uma vida com Deus. Temos que ter a vida com Deus. Uma vida de santidade, obediência. Vida de santidade e obediência. Santificação com o Senhor. Santificação com Ele, Senhor. O corpo, na alma e no espírito. Corpo, alma e espírito. Sujeitar a Deus e obedecer a tua doutrina. Sujeitar-se a Deus e obedecer a doutrina. Olha, irmãos, quando nós obedecemos a doutrina de Jesus. Quando obedecemos a doutrina de Jesus. O diabo tenta nós de todas as maneiras. O diabo nos tenta de todas as formas. Então nós, além de nós obedecer a Deus, mas além de obedecer a Deus, sujeitar a Deus, nós temos que resistir. Temos que resistir. Vem a tentação do mundo. Vem a tentação do mundo. Aquilo que você mais gostava lá no mundo. Aquilo que mais gostava no mundo. O diabo vem te tentar. O diabo te tentará. E aquilo que você mais prega contra. E aquilo contra o que mais predica. É que o diabo vem te tentar. É com o que o diabo te quer tentar. Se você é um homem de Deus, um homem de Deus que prega contra o adultério, se você é um homem de Deus e prega contra o adultério, contra a prostituição, contra a prostituição, você tem que resistir ao adultério e à prostituição que vem até você. Tem que resistir ao adultério e à fornicação que vem até para você. Para tentar te derrubar. Para tentar te derrubar. Você prega contra a bebida alcoólica. Prega contra a bebida alcoólica. O diabo vem te tentar para você cair, para você beber. O diabo te vai tentar fazer cair para beber. Se você prega contra as drogas. Prega contra as drogas. Tudo isso o diabo vem tentar você. Com tudo isso o diabo te vai tentar. Mas é como diz a Bíblia. Como diz a Bíblia, sujeitai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e ele irá de vós. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, então, seus amados irmãos, irmãs e ouvintes, quantos também estão nos sepulcros, estão nos sepulcros do mal do sentimento perverso, o mal do sentimento perverso, estão nos sepulcros, sepulcros da inveja, de envidia, estão nos sepulcros, sepulcros da maldade, da fofoca, da maldade, do chisme, da inveja, de envidia. Quantos estão nessa maneira? Quantos dessa forma? E precisa se libertar. Precisa liberar-se. Está acorrentado. Está encadenado. Não consegue ir para frente. Não consegue ir adelante. Não consegue prosperar. Não consegue prosperar. Não consegue ter a graça de Deus. Tiene la gracia de Dios. Quando a doutrina. La doctrina. Vem penetrar nele. Viene a penetrar en él. Para acorrentar esse mal nele. Para quitar esse mal dele. O espírito é tão mal na vida dele. Ele tá mal em sua vida. Que ele começa a arrebentar na murmuração. Começa a arrebentar em murmuração. Começa a arrebentar. Começa a realizar. As correntes. Las corrientes. Na falação mal da doutrina. Se arrebentar las cadenas que hablan mal de la doctrina. Porque a corrente de Deus acorrenta o pecado. Porque las cadenas encadenan el pecado. Mas se você resiste a Deus e abraça o pecado. Si usted resiste a Dios y abraza el pecado. Você não tem a virtude de Deus. No tiene la virtud de Dios. E a santificação se quebra em você. La santificación se quiebra en usted. Aí seu corpo se torna morada de demônios. Se torna morada de demonios. Cheio de pecados. Lleno de pecado. Você não tem força mais de orar. Tiene mais força para orar. Tem força mais de jejuar a Deus. E de ayunar a Deus. Tem força mais de clamar pelas madrugadas a Deus. Força de clamar nas madrugadas a Deus. O que acontece com você? O que sucede com você? Você morre espiritualmente. Morre espiritualmente. E aí fica no sepulcro da maldade do mundo. Que é no sepulcro da maldade do mundo. Desviado do evangelho. Desviado do evangelho. Apostatados da fé. Apostatado da fé. Só que hoje agora. Só que hoje agora. Não é o missionário, não. Mas é o missioneiro. Mas é o Senhor Jesus que está me usando. É o Senhor Jesus usando. Ao você ver o brilho de Jesus nessa palavra. Para ver o brilho de Jesus na meu palavra. Meu amado ouvinte. E os oyentes. E crentes que estão aqui. E os crentes que estão aqui. Que precisam ouvir essa pregação. Necessitam ouvir esta predicação. Jesus expulsa esse demônio da tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo. Jesus expulsa esse demônio da tua vida em nome de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, meus amados irmãos ouvintes, de todo o Brasil e toda a terra, todo o Brasil e a terra, então aí está, a palavra de Deus, palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, da libertação, da liberação. E aquele homem teve um encontro com Jesus, o homem teve um encontro com Jesus, como diz lá, como diz aí, em Marcos 5, Marcos 5, verso 19, versículo 19. Entrando no barco, rogava-lhe. Entrando no barco, rogava. Que fora endemoniado, que o deixasse. El demonio que lo dejase. Em estar com ele. Estar com ele. E Jesus não lhe permitiu. Pero Jesus não lo permitiu. Mas disse. Mas dijo. Vai para tua casa. Ve para tu casa. Os teus. Os tuyos. E anuncia-lhes. E anuncia-lhes. Quão grande coisa o Senhor te fez. Quão grandes coisas hizo Deus. Como teve misericórdia de ti. Como tener misericórdia de ti. Tá vendo a importância, meus irmãos? Tá vendo a importância, irmãos? Quando vocês aceitam Jesus de coração liberto, muitas pessoas são muito ansiosas. Se as pessoas são muito ansiosas. Ela chegou ontem na igreja, quer pregar. Chegou ayer a la iglesia, quiere predicar. Já quer fazer a obra. Quiere hacer la obra. Para tudo tem um preparo. Todo tem uma preparação. Os apóstolos de Cristo andou mais de 3 anos com Jesus aprendendo para depois começar a fazer a obra de Deus. Apóstolos 3 anos com Jesus para fazer a obra de Deus. O primeiro evangelho. Primeiro evangelho. A primeira evangelização que você tem que fazer dentro do seu lar. Dentro do seu lar, é a primeira evangelização. Sua família não é crente. Sua família não é crente. Você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus. A primeira coisa que tem que fazer. O primeiro que tem que fazer. É ganhar a tua família. Ganhar tua família. Ah, mas eu não sei pregar ainda. Não sei predicar aonde. Somente com teu testemunho e a sua mudança. Com teu testemunho e cambio. Vai despertar uma curiosidade neles. Vai despertar curiosidade neles. Há uns tempos atrás eles via que você era um mundano. Eles veiam que era mundano. Vivia antes. No sepulcro do adultério, das drogas, da bebida. Vivia na bebida, sepulcro e adultérios. Quando você teve um encontro com Jesus Cristo. Não tive encontro com Jesus. Tudo mudou. Tudo cambiou. Então aí agora você começa a ter um bom testemunho. Agora comecei a ter um bom testemunho. Se eles estão na televisão, se eles estão na televisão, se eles estão nas rodas dos escarnecedores, nas rodas escarnecedores, você não está participando com eles, não está participando com eles, você não está junto com eles, não está junto com eles, você está separado no seu quarto de oração, está separado no seu quarto de oração, olha que você está fazendo algum serviço de casa, você está louvando a Deus, está louvando a Deus, alguns serviços. Se você antigamente cantava músicas profanas, se antes cantava música profana, eles vão ver a diferença. Espera aí, espera aí. Agora está cantando louvor. Agora está cantando alabanzas. Ah, ela está só prosperando na vida agora. Agora só está prosperando na vida. Conseguiu um emprego bom. Conseguiu um bom emprego. Olha, já vai até ter uma casa própria dela ou dele. Está tendo sua casa própria. E além disso, então, está todo mudado. Está todo cambiado. Uma fala mansa. Já uma habla mansa. Não é mais nervoso, nervosa. Já não é mais exaltado. Aí aquilo vai despertar uma curiosidade. Aquilo vai despertar uma curiosidade. Ah, eu vou querer ir para a igreja também. Vou ir também para a igreja. A igreja verdadeira, não é a igreja mundana. Hoje está cheio de igreja mundana por aí. Hoje está cheio de igreja mundana por aí também. Aí vai querer também. Aí vai querer também. Se ir para a casa de Deus. Ir para a casa de Deus. Aí vão conhecer a verdadeira doutrina. Conhecendo, aprender a doutrina. Aí vai dizer, como diz a Bíblia, eu e minha casa. Eu e minha casa dirá. Serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. E o diabo caiu por terra. O diabo caiu por terra. Amém, igreja. Então aí está a igreja querida. Aí está a igreja querida. A palavra de Deus, só um pouquinho só. A palavra de Deus, só um pouco. Que Deus falou acerca dos sepulcros. Deus falou acerca dos sepulcros. E agora nós vamos desenterrar esses mortos que estão no mundo lá fora agora. Vamos desenterrar esses mortos que estão no mundo fora. Através da pregação do Evangelho. Através da predicação do Evangelho. E levar alimento para eles. Levar alimento para eles. Amém, igreja. Amém, igreja. Vamos orar a Deus. Vamos orar a Deus. Vamos clamar a Deus agora. Clamar a Deus agora. Para que Jesus venha visitar as almas. Que Jesus venha visitar as almas. Visitar suas famílias. Visitar as famílias. E já vamos encerrar o culto em nome de Jesus. Encerramos o culto em nome de Jesus. Todos dando glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso. Obrigado, meu Deus, por mais essa rica oportunidade, Senhor. Que o Senhor nos concedeu, ó Pai. De estar, ó Deus, na sua santa e bendita presença. Aqui na tua casa, Senhor. Confirma, ó Deus, a bênção. Confirma, ó Deus, a vitória. Pelo poder da fé do nome de Jesus. Repreenda, meu Pai, o espírito maligno. O demônio das trevas agora. E saia. Saia pelo sangue de Jesus. Saia, espírito imundo. Saia pelo sangue de Jesus. Saia, Satanás. Sai, espírito imundo. Sai, demônio das trevas. Saia pelo sangue de Jesus. Fora, diabo. Fora, diabo. Pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo. Demônio das trevas. Demônio do pecado. Demônio da macumbaria, da feitiçaria. Sai deste lar. Sai desta casa. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. amém, Jesus. Amém, Jesus. Vamos fazer, já fizeram as ofertas? Glória. Vamos fazer a parte das ofertas. Você é a parte das ofertas. Você que trouxe a sua oferta aí. Você que trajo sua oferta. Ajuda a obra de Deus aí, meus irmãos. Ajuda a obra de Deus. A obra de Deus é carente. É carente. Da sua ajuda. De sua ajuda. Olha, meus irmãos, nós estamos tendo muitos gastos. Estamos com muitos gastos. Principalmente agora que esse novo templo. E com este novo templo. Que vai ser inaugurado. Que será inaugurado. Os gastos aumentaram bastante. Os gastos aumentaram bastante. Então nós não temos nenhum patrocinador. Não temos patrocinador. Não somos envolvidos com a política. Estamos envolvidos em política. Então, meus amados irmãos. Os amados irmãos. Os patrocinadores são vocês. Vocês são os patrocinadores. Usados pelo Espírito Santo. Usados pelo Espírito Santo. Para ajudar a obra de Deus. Para ajudar a obra de Deus. Então você que pode ajudar a obra de Deus, vocês ajudem. Você que pode ajudar, ajudem. Temos aqui a conta do Banco Caixa Econômica Federal. Banco Caixa Econômica Federal. É a chave Pix, o DDD 13. DDD 13 já é Pix. DDD 13 997 88 5233. Temos também a chave Pix do Banco Cora. É Pix do Banco Cora. É o 47 617 672 682. Mil contra. Dígito 11. Igreja Primitiva Doutrina Divina. Igreja Primitiva Doutrina Divina. Então vocês que podem ajudar a obra de Deus. Você que pode ajudar a obra de Deus. Também na conta da Voz da Cura Divina. Na conta da Voz da Cura Divina. Rádio. De la rádio. É o contato arroba. É contato arroba. A Voz da Cura Divina. A Voz da Cura Divina. .com.br. .com.br. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, irmãos. Para Deus abençoar as ofertas. Deus bendecir as ofrendas. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Cristo, nosso Todos Senhor. Todos dando glória, glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, abençoe meus irmãos que estão dizimando, que estão ofertando na tua obra, Jesus. Confirma, ó Deus, a bênção, confirma, ó Deus, a vitória, pelo poder da fé do nome de Jesus Cristo. Prospera na vida dos meus irmãos, repreendo o devorador, Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém. Se eu ganho 10 para o Senhor, se eu ganho 1.000 para o Senhor, eu tiro 100. Se eu ganho 100 para o Senhor, fazendo assim com Jesus vai tudo bem. Fazendo assim com Jesus vai tudo bem. Fazendo assim. Com Jesus vai tudo bem. Amém. Amém. Eu acho tão bonito esse tom que canta. Quem faz isso é meu pai, né? Quem canta isso é meu pai. Irmão Valdemar. Irmão Valdemar. Quem está orando pelo irmão Valdemar? Orando pelo irmão Valdemar. Continua orando pelo nosso irmão pastor Valdemar. Amém, meus irmãos? Oi, pelo irmão pastor Valdemar. Está passando por uma dificuldade, uma luta grande. Passando por uma luta grande. E eu peço que os irmãos. E pido aos irmãos. Faça jejum e oração a favor do meu paizinho. Ajuda e oração a favor dele. Em nome dele. De Jesus Cristo. Grande-se da luta de Satanás. Grande-se da luta de Satanás. Que não acabar com o ministério do servo de Deus. Que não acabar com o ministério do servo de Deus. Mas nós estamos orando por ele. Estamos orando por ele. Eu creio que logo, logo. Eu creio que logo, logo. Ele estará de volta aqui conosco. Ele estará de volta com nós. Fazendo a obra do Senhor. Sendo a obra do Senhor. Amém, igreja. Amém, igreja. Quem está com saudade do pastor Valdemar, levante a mão. Quem está recordando o pastor Valdemar? Então continue orando por ele. Continue orando por ele. Que a vitória de Jesus é certa. A vitória de Jesus é certa. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos fazer a oração da fé, igreja? Vamos fazer a oração da fé. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Para nós ir embora para os nossos lares. Para ir até nossos lugares. Antes de nós ir embora, eu queria perguntar. Queria perguntar. Tem algum católico no nosso meio? Tem algum católico no nosso meio? Crente de outro ministério? De outro ministério. Quer passar a congregar conosco? Quer congregar conosco? Aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador da sua alma? Aceitar Jesus como salvador de sua alma? Todos que estão aqui são da igreja, né? Todos são da igreja. Vocês têm que se esforçar mais, hein? Esforce-se mais. Vocês têm que evangelizar mais, hein, irmãos membros. Evangelizando mais, trazer irmãos. Trazer o povo para a igreja, hein. Trazer o povo para a igreja. Trazer os católicos vizinhos para a igreja. Católicos e vizinhos para a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Então vamos fazer a oração da fé. Vamos fazer a oração da fé. Para nós sairmos. Para sair. Para fazer a obra de Deus agora. Fazer a obra de Deus agora. Estamos nesse trabalho lindo. Esse trabalho lindo. De evangelização nas ruas. De evangelização nas calles. Vamos levar ali a alimentação. Com a alimentação. Para os moradores de rua, em nome de Jesus. Los moradores de la calle, en nombre de Jesús. Vamos fazer oração da fé. Vamos fazer a oração todos da fé. Dando glória, glória, glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nesse momento, ó Deus de oração, eu apresento o teu povo, apresenta a tua igreja querida, leva-nos em paz para o nosso lar, para a nossa casa, e confirma, ó Deus, a bênção, confirma, ó Deus, a vitória, pelo poder da fé do nome de Jesus. E eu creio, ó Deus, no milagre e na bênção do Senhor em cada vida e em cada coração. Amém, amém. Quem tem a paz de Jesus Cristo, bem alto. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Então, irmãos, já pode se preparar lá para descer as coisas, para nós poder sair já. Não vamos demorar muito aqui na igreja. Peço que os irmãos colaborem quando terminar o culto, não demorar muito. Nós temos agora que sair nas ruas para fazer a obra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a linha aberta, Estúdio E, linha aberta, em nome de Jesus.